positivo e operante sossegado. O rolê do louco quando o céu tá estrelado. As nuvens combinam com o néctar gelado. De laranja na manha, manja, menina de franja ali do lado. Espanja, jump na piscina, cabelo molhado ganja. Contagia, maresia no barraco. Portão aberto, só gatinha e os malacos. O rap explode o teto pro tubo sempre arregado. O esquema acontece, suave sem estresse. Sem hora pra acabar, ela pega o drink, desce e vai dançar. Mexe o corpo então dança, não cansa, balança. Viaje nessa noite excitante. Se é pra sair no rolê, demorou. Tô com você, com a Black Rose de Isaac. A gente brisa no baile, toda maloca na vibe. Na Golden Era de naipe, Tupac, Big, Farside. Teus olhares seduz, vejo no brilho da luz. A gente esquece de tudo que incomoda no mundo. Curtindo funk e o soul. Bambata flash é o som, pra ti eu trouxe um bombom. A gente fica avon, na cama no edredom. Pique malaco que é bom, final de noite relaxe. Com um green, um ice, rolê por toda a cidade. Sempre na humildade, hit flow de verdade. Hoje é dia de dar o rolê, com os maloqueiros até o amanhecer. Chega junto aqui que é pra se envolver, porque a malandragem do mundo é do bem. Cumprimento os parcerias, parceira, flagas, gata solteira. Pego o gin na geladeira, estralo de lá nos falante. O lugar tá elegante, deixa a festa adiante. Esticando a vela no plant, seu sorriso encantador faz o tempo flutuar, ideia quente e envolvente na troca de olhar. Mas o drink esquenta a noite, deixa acontecer. Ao seu lado eu tô a pampa, eu quero me envolver. Nada mais pode zicar nem estragar o rolê. R.A.P. bate nas caixas até o amanhecer. É dia de rolê, malandragem vive a vida. Tô sem pressa pra acabar, deixa eu curtir a brisa. Brisa que me enfeitiçou, seu perfume doce me hipnotizou. Com olhar de sereia ela me chamou. Com o seu jeito simples ela conquistou. Me arrastou, me levou pra beira da piscina. Sobre a luz da lua que na água refletia. Enquanto o som rolava, rolava a sintonia. Eu de roupa larga, ela toda patricinha. Eu tomando conhaque, ela tomando um vinho. Na seda canque racha na mesa aperitivo. Rolê abençoado, segue até o amanhecer. Um brinde aos maloqueiros que aqui ama viver. Hoje é dia de dar o rolê, com os maloqueiros até o amanhecer. Chega junto aqui que é pra se envolver, porque a malandragem não...